He barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. And you, no matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are on the backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are. Looking back, it's so bizarre. Like a dream within a dream world or somewhere in between. Like a drama plays its own, like a father, like a son. You're gonna have to face the music. Oh yeah, face the music. So bizarre, it runs in the family. All the things we are on the backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, 'cause we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. Oh yeah, yeah. Running in the family. Século de luz. once again we can take the night into Oh, So

Será que vai chover? Eu não sei, não, não, não. mas sou pouco, eu te insisto. Eu quase morro de raiva e disfarço. E me pergunto: será que vai chover? Eu não sei. Eu ando tão perdido de desejo. Em cada esquina eu imagino te ver. Hoje é domingo, eu tenho 25. E eu acho que vai chover. Eu sigo chamando, chamando. Você não me abraça. Mas sou pouco, eu te insisto. Eu quase morro de raiva e disfarço. E me pergunto: será que vai chover? Eu não sei, não. Cachorro fazendo graça. Você não diz nem sim nem não. Faz que não entende, disfarça. E me pergunta: será que vai chover? Eu não sei.